se revelou, anjo da noite e das manhãs, pra amanhecer em paz, em paz. E quanto mais melhor, você, sol de verão que faz chover, som da maré é luz e cor pro bom da vida acontecer. Onda que invade é o amor. Queria ser navegador nesse teu mundo estelar. Lua que amansa meu desejo, estrela azul me leva. Queria ser navegador nesse teu mundo estelar. Lua que amansa meu desejo, estrela azul me leva. Caiu do céu, se revelou, das manhãs, pra amanhecer em paz, em paz. E quanto mais melhor, você, sol de verão que faz chover, som da maré é luz e cor pro bom da vida acontecer. Onda que invade é o amor. Queria ser navegador.